Hydraulics on the beat. Jesus é o Senhor. Ando fazendo sua vontade e seu amor. Quando chegar o momento, receberás a recompensa divina. Aquela que Deus prometeu pra todos aqueles que persistirem. Com Deus vem, com Deus vem o seu galardão. E a sua recompensa está diante dele. Ladrão que vem e não avisa, Cristo o Messias logo voltará. E pelas obras de cada um, sua recompensa ele dará. Não te enganes não, não te enganes não, nem todo crente receberá. Se duvidas então, lê Mateus 7:21. Então compreenderás o que tens feito com o talento que Jesus te deu. Tens usado para a glória dele ou para benefício teu. A Bíblia fala de mim e também de vocês. Lê Mateus 25:14-46. Quando deres esmola, não toque trombeta para toda a gente. E quando ajudares ao pobre, que der a mão esquerda, a direita não pode saber. Só quero apenas que tu saibas, tens que ajudar ocultamente. E Deus que vê ocultamente recompensará publicamente. Não faça como alguns crentes que gostam de orar somente na igreja, que só querem orar em pé e gritando para que bem vistos sejam. Mas quando tu orares, entra no teu quarto e ali Deus estará. E segundo a sua vontade, a sua recompensa Ele te dará. Viva crendo que Jesus é o Senhor. Ande fazendo sua vontade em seu amor. Quando chegar o momento, receberás a recompensa divina. Aquela que Deus prometeu para todos aqueles que persistirem. Com Deus vem o seu galardão e a sua recompensa está diante dele. Olha pra mim, meu querido, acredita, foi Deus meu amigo. Autor da vida, criador, soberano, que me deu um novo abrigo. Só nos últimos dias deu bênçãos tremendas com teus diplomas. Suas bênçãos não têm medidas, são infinitas, superam problemas. Falo de alguém que abriu o mar, entregou seu filho para me salvar. Amou-me mais do que ontem, seu sacrifício foi para me livrar. Dele sou filho amado, e em Deus estou firmado e guardado. Fui lavado, remido, cuidado, sarado, isso é bênção, amado. Recompensa divina, estar vivo mesmo sem merecer, ser parte do povo eleito, ser filho de Deus e não perecer. Não é por obra minha, é do Senhor, isso é graça. Glórias ao Salvador e ao seu amor que não passa. Me deu alimento, nele estou livre e do tormento. Dele sou filho, dele sou servo, dele sou povo santo. E como isso e como rijoso sou exortador. E pra mim é honra, pra mim é graça ser embaixador. Viva crendo que Jesus é o Senhor. Ande fazendo sua vontade em seu amor. Quando chegar o momento, receberás a recompensa divina. Recompensa divina eu recebo quando erro com os meus erros. Te amo, preciso de ti, estar contigo é meu desejo. Contigo eu sou protegido, só preciso de estar precavido. Não tenho relações, não preciso de estar protegido. Elevas quem te obedece, ainda amas quem te aborrece. Ajudas o crente em situações que o mundo só causa stress. Eles não mexem em quem te pertence, quando tentam soltar ricochete. Volta no dono sem piedade e queima como um fogo quente. Não preciso fumar, pego da felicidade, só preciso de uma Bíblia falar a verdade. Meu reino não vou desistir de encontrar a santidade. Sou firme na rocha, essa rocha não quebra. Os problemas da vida não me deixam na quebra. Cabeça erguida se me encontro na queda. O Senhor é salvador, mas não é para quebra. Me protege de noite quando ando em trevas. Não sei o que se passa no mundo das trevas. Nos tornos pastores sem fazer o céu. Ainda por cima nós vamos no céu. Enviaste teu filho que por nós morreu. E ainda por cima transformas meu réu. Me cuidas, me amas como nenhum fez. Me cuidas, me amas como nenhum fez. Viva crendo que Jesus é o Senhor. Fazendo sua vontade.